usar o coração e a mente. Quero que fique pra sempre nessa sintonia, energia positiva. O tempo sabe o que me aguarda. Sigo sem medo e aperto pra não vacilar. Um bom guerreiro só quer o amor de sua mulher.